Banhou tua destruição, sou do dragão. Na chama de concreto como tu. Fuck me, take it out, underground sound. D-I-R-T-Y. Gafanhou tua destruição, sou do dragão. Na chama de concreto como tu. Fuck me, take it out, underground sound. D-I-R-T-Y. Que um tanque de guerra é tripê nossa selva. Na terra tá que prolifera. Gafanhoto, vem cercando a plateia e o tempo fechou. Raba sua atmosfera. Reza, que essa praga infesta. Reza, reza, que bater de testa. Que essa união pesada é bastante dominante. Ataque terrorista, nós vamos seguir adiante. S num, S-Sky, Day, come, come. Rot Rain, main, pay attention, felt worry. Hurricane, wake up. Bird starting to wake up. Black Thunder, wake up. Now cause a quick blackout. Frontier, front me, in front of the vision. Jump right out, shots, there is no decision. Who are they? Red Hot from streets. Who are they? Rap, hip hop. Sempre na atividade, quem dá brecha, engole flecha. Ataque verbal, rap nacional. Pra boy, tempo flecha. Uma pá de monstro lírico, só ideia certa. Ressuscitar o ideal do som, essa é a meta. Representantes fiéis de uma cultura. Aumenta os decibéis pra dar mais força na luta. A rima é morfina, antes do rap é a cura. Rolo compressor esmagando, filhas da puta. Gafanhoto, destruição, sou do dragão. Na chama de concreto, como tu. Fuck me, take it out, underground sound. D-I-R-T-Y. Gafanhoto, destruição, sou do dragão. Na chama de concreto, como tu. Fuck me, take it out, underground sound. D-I-R-T-Y. Fundamentando em suas glórias, relendo a sua trajetória, escrevendo a nossa história, entre derrotas e vitórias. Chegou, dragão de Komodo, chapou, faminto gafanhoto, trincou, dragão de Komodo, fechou, sangue novo tá no jogo. A onda vira tormenta. Isso já se resume no nosso canto com demência. Então aguenta os MCs que representa. Dragões de Komodo, a labareda que te queima. A nuvem escura vem tomando o céu, o brilho tá estalado. Vejo não semblante, um escudo de burro preocupado. Visão no meu lado bom, agora sei que paga o pato. Plata do dragão no rosto, nocaute, tudo acabado. Adiante como um parceiro que migra com seu bando. Avante por horizonte, dragões vão se juntando. Se é rua, diz que é sua, então pega Komodo. Tá na rua, sobre a lua, ataque de campo. Cê basta desse jeito assim, como de fora do lendário coração. Cê ó, como pra fora, liberdade vou buscar. Corre certo, vou trilhar. Oração do coração que vem te libertar. Ataque! Gafanhoto, destruição, sou do dragão. Na chama de concreto, como tu. Fuck me, take it out, underground sound. D-I-R-T-Y. Gafanhoto, destruição, sou do dragão. Na chama de concreto, como tu. Fuck me. Take it out, underground sound. D-I-R-T-Y. Fundamentando em suas glórias, relendo a sua trajetória, escrevendo a nossa história, vive derrotas e vitórias. Chegou, dragão de Komodo, chapou, faminto gafanhoto, trincou, dragão de Komodo, fechou.